alguém que tem o mais lindo amor. É um amor tão puro e sem rancor. Este alguém mostrou o seu amor ali na cruz, somente por amar você. Por que então não abre o coração para esse alguém que chora por você? Se dá no coração o infinito amor de Deus, que está sempre, sempre junto de você. Goze a perfeita paz e deixa o brilho do amor penetrar no fundo. Alguém está sempre ali dizer: você é muito importante para mim. Quero te dar todo o meu amor, quero ser tudo pra você. Meus braços estão sempre abertos pra te receber.